dia eu amei por dois, mas você de mim se afastou e eu fiquei a lamentar, porque o encanto acabou. Você se foi pra nunca mais e nem me deu explicação. Na minha mente a sua imagem de luto o meu coração. Minha vida deletei, sofri, chorei, mas você da minha mente apaguei. Eu amei por dois, mas você de mim se afastou e eu fiquei a lamentar, porque o encanto acabou. Você se foi pra nunca mais e nem me deu explicação. Na minha mente a sua imagem de luto o meu coração. Vida deletei, sofri, chorei, mas você da minha mente apaguei. Da minha vida deletei.